fazer, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Só pode. Este é o novo Rubi. Sem carinho e sem amor. Imagina o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Poderoso Rubi, o poderoso Rubi, saudade. Quero ser importante. Eu Rubi Saudade. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. E a gente vai começando o nosso lendário Rubi. Tony Son deu pontapé inicial. Agora chega o nosso lendário pra galera. Galera, vai chegando juntinho. E a gente vai fazendo essa onda gostosa aqui no palácio pra você. O nosso lendário Rubi, o Tony Son. E a gente vai fazendo onda pra galera. Vamos lá! Eu vou pescar nos Estados Unidos e volto. DJ Jairinho, eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Vamos lá, saudade! Ser importante, DJ Jairinho. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o pai. Agora que a gente vai curtir o nosso Rubi. Eu me orgulho de ser. Segura aí, batidão. Americano do Sul. Acalmou mais. Minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados A gente vai recordando, a galera vai chegando juntinho. Eu só queria ter você pra mim, DJ Jairinho. Mesmo assim, como você é, DJ Jairinho. Não importa o que os outros irão dizer, eu quero você pra minha mulher. Vamos lá, saudade! Circuito levado pra galera. Hoje aqui a galera vai chegando juntinho no palácio, curtindo o nosso lendário Rubi e o Tony Som pra galera. Vamos lá, saudade. Bora recordando no lendário Rubi. Queria estar contigo. E aí, Giva, gravação e CDs, como é que é? Consigo ser feliz. muito feliz. E ser muito feliz. Alô, Tito. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo em pranto. E a galera vai chegando juntinho, nosso lendário Rubi. Já fazendo onda aqui no Palácio Soures pra você, Marajó. Se demorar sim. DJ Jairinho. Como o sol e o luar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, gira na minha cabeça feito um carrossel. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. E vai girando, meu amor, como é que é? Jairinho. Bora que é Jairinho, DJ Tubarão, DJ Boy. E a gente vai fazendo a onda pra galera. Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim. Você está no Rubi. Se eu sou poderoso Rubi. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Vamos lá, saudade! Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. E aí, batidão, como é que é? Se demorasse um pouco mais, o homem do delay. E você mora, meu amor? Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça, feito um carrossel. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo. Atenção, Popó, da produção do Rubi. Chega o Judinho aqui. Alô, Popó. Poderosa, poderoso Rubi. Valdo Gravações CDs. E aí, garotinho? Me dar bola.

DJ Jairinho. DJ Jairinho. Estou cansada de esperar. Vamos lá, saudade. Que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. Pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Alô, menina. Eu sou mais uma menina. Ah. Recordando, galera, vai chegando juntinho. Dá a volta ao mundo com ele, oi, baby. E aí, popó? Nosso lendário Rubi Saudade, o Tony Son. Galera, vai chegando juntinho e a gente vai recordando. Rubi é o novo Rubi. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou. Você está no Rubi. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Olha meu Rubi! Ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Rubi, saudade. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Bora beber, Sheila! E a gente vai recordando, vamos lá! Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. De show palácio, o nosso lendário Rubi. Vamos lá! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Poderoso Rubi. Oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. E a gente vai recordando. Luciene, Luciene, minha flor. Quero aqui abraçar com muito carinho, amiga Búfala, já marcando presença, beijando o coração, tá com o Jairinho hoje aqui no Lendário Rubi. Você já ouviu falar desta minha canção? Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Vamos recordando! Foi no final de tarde, domingo de verão, Rubi. Quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes era uma tentação, chantando com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Quero aqui abraçar com muito carinho a amiga Miriam e toda comitiva, as amigas, já curtindo o nosso lendário Rubi. Valeu! Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração, um ator principal. DJ Jairinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, oh meu amor. Poderoso. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. coração. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Nesta minha canção, minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota. Eita, batidão! Mas ela resolveu me abandonar. Tenho os olhos verdes, é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Vamos lá, galera, chegando juntinho. Hoje aqui na casa de show Palácio Sores, o nosso lendário Rubi e o Tony Sun. Meu amor, veja pra quem dá seu coração. Na solidão, oh, meu poderoso, amor, veja pra quem dá seu coração. Sim. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Te dá uma panha. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Ela diz assim, Jairinho, vem me ver, vem. Vem ver como é um amor não correr. Givaldo Gravações CDs. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Ela diz assim, Jairinho. Sofrimento. Você quiser, dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Olha só, gente, você pode pegar sua mesa, seu balde. Você pode se aproximar aqui do nosso lendário Rubi, viu? Pra ficar mais bacana, mais bonito. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho. Quero aqui abraçar com muito carinho as mulheres que não querem prestar. Aqui de Sori, já marcando presença aqui no nosso lendário Rubi. Um abraço pra vocês. Especial. Amor, amor, estou sozinho. Você tem que ver como é um amor não correr. E a gente vai curtindo, a galera vai chegando juntinho. Oh. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente e o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Maria, Maria. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Júnior, saudade. Já marcando presença aqui. Abraço pra você, Júnior. Tu és a minha Maria. E a galera vai chegando juntinho. Já procurei por aqui, já procurei por lá. Quero aqui abraçar com muito carinho os manos da City. Abraço, Jairinho, vocês. Ainda apareça, enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas

O som cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir, é o poderoso Rubi. O som cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir, é o poderoso Rubi. Ei, se liga! Aqui é DJ Jairinho. Esquentando o som do Kekiaro, vi, Sabidão! Ei! Ei, ei! Ei, ei! E o lendário vai detonando! Quer ver que estou chorando? Batidão, tá só na batida hoje, viu, batidão? Minha amiga Elki, meu parceiro Ronaldo, já marcando presença aqui com a gente. Valeu, obrigado pelo carinho.